Pais morrem várias vezes antes de sua própria morte. Desistir é a saída dos fracos, persistir é a saída dos fortes. Que Deus o tenha. Quando eu canto é com a alma, é com o coração, é com a força da mente, é com a voz da razão, é com a cara e a coragem, é com veracidade, é com fé, com amor, é com dignidade. Quando eu canto eu espanto a saudade, a tristeza, a pobreza de espírito, o medo, a incerteza. Canto pra reviver, canto pra resgatar, e se me tudo caiu, canto pra levantar. Mas quando eu canto eu encontro, eu enfrento os maus tempos, eu fujo de qualquer prisão que prenda os meus pensamentos. Canto pra reviver, canto pra resgatar, canto pra sobreviver, canto pra Deus me escutar. Os covardes morrem várias vezes antes de sua própria morte. Desistir é a saída dos fracos, persistir é a saída dos fortes. É melhor correr do que ficar pra trás. Desistir é a saída dos fracos, persistir é a saída dos fortes. É melhor correr do que ficar pra trás. Desistir é a saída dos fracos, persistir é a saída dos fortes. Ouviram falar da minha história. Muitos fingiram não me ver, mas eu estou aqui. Eu vou cantar até quando Deus me permitir. Até quando Deus me permitir, eu vou cantar. Eu vou cantar. Eu corro pra alcançar, nunca pra me afastar. Resistir é pros fracos, não vou me afugentar. É nas barreiras da vida que escrevemos histórias, derrubando muralhas, deixando em sua memória atitudes que fizeram toda a diferença. Palavras, frases, é nossa recompensa. Vidas mudadas, famílias restauradas. Músicas, conselhos são as nossas armas. A saída dos fracos é correr e morrer, dando as costas aos problemas, deixar de se envolver, bater de frente. Não é a sua intenção, mas eu te digo que pra cada ação existe uma reação. Não tenha medo de errar, você tem sempre que tentar. O erro vai te ensinar, por onde não deve passar. Quem foi que disse que a vida é mole? Desistir é a saída dos fracos, dos fracos. Persistir é a saída dos fortes. Forte, forte. Ouviram falar da minha história. Muitos fingiram não me ver, mas eu estou aqui. Eu vou cantar até quando Deus me permitir. Até quando Deus me permitir. Ao tempo, pois não são simples palavras jogadas ao vento. Sou de guerra, de quem entrou na batalha pra vencer, conquistar sem temer a nada, a não ser a mão de Deus que guia meus passos, que me protege quando tudo fica complicado. Me dá forças quando eu penso em desistir, e me faz ter que vencer, depende de mim. Não parar de lutar, desistir nem pensar, em Jesus confiar e jamais abandonar. Mesmo tempos difíceis, em meio a tempestade, o barco quase afundando, continua com coragem. Do outro lado da margem nós temos que chegar. E onde quer que você vá, nossa voz vai estar lá. E anos vão se passar e você vai se lembrar. Muitos ficaram na história por não se entregar. Muitos ouviram falar, muitos fingiram. Difícil, mas eu e a Ellen estamos aqui. A Gisele, a Jane estão fazendo o caminho delas. E a gente tá aqui, porque ainda que se atitude feminina não vai desistir. O rap ainda pulsa em mim. O rap ainda vive aí. O rap ainda pulsa em mim. Pulsa em mim. Pulsa em mim. Pulsa em mim. Pulsa em mim. Muito obrigado. Muito obrigado. Essa música foi feita com a Dinadinha no segundo festival do Cerrado. Quando ela veio, a gente estava no estúdio brincando, eu, o Rafa, o Lakers. E naquele dia ela estava muito nervosa, porque eu falei assim: Dina, vamos lá para o estúdio, porque tem que passar uma guia para um rádio. E aí chegou lá no estúdio e ela: não, Aninha, eu quero fazer uma música com atitude feminina. Eu falei: mas por que ela? Porque eu quero. E essa música iria entrar no novo CD dela, que saiu antes da gente. Não tinha passado a voz ainda, nem eu, nem a Ellen, nem a Gisele, que a Gisele estava no Atitude ainda. E aí a gente sentou e começou a escrever, e ficou aquela bagunça, e aí ela ficou lá: Rafa, você... estou com raiva, tira todo mundo do estúdio agora. O Lakers olhou: é, mas o que eu fiz? Não sei o que, todo mundo saiu. Aí ela: é difícil produzir, viu? Porque a atitude feminina, para mim, é exemplo, por causa da música Rosas. Isso para mim eu não esqueço mais nunca.